Para as eleições deste domingo, a Polícia Federal, a Polícia Civil e a Polícia Militar estão montando um forte esquema de segurança para dar tranquilidade aos eleitores. O delegado Dr. Geraldo Evangelista da Polícia Civil, delegado adjunto da Polícia Civil, nos conta o que vai caber à Polícia Civil com relação aos crimes eleitorais que acontecerem neste domingo. Bem, em relação à Polícia Civil, vai ser mantido aí nas respectivas áreas de atuação, a sede da delegacia, será reforçado com um plantão de pessoal e logística adequados ao atendimento desse pleito. E, se for o caso, haverá reforço com as unidades de policiais que estarão de prontidão 24 horas para atendimento durante o período eleitoral. Em regra, compete a essas atribuições à Polícia Federal para as atribuições de Polícia Judiciária da União, mas quaisquer autoridades que tiverem conhecimento de ilícitos que couberem durante o período eleitoral deverão ser encaminhados às unidades policiais respectivas e, se for assim, será encaminhado também ao fórum, qual ficará incumbido de lavrar procedimento de termo circunstanciado, ou à própria Polícia Federal, que fará as autuações em flagrante conforme o crime eleitoral que for capitulado por ocasião dessa constatação. Já o Dr. Emerson Rodrigues, delegado da Polícia Federal, diz que os agentes da Polícia Federal estarão trabalhando em toda a região, mas principalmente o foco será na Ponte Internacional da Amizade para coibir o transporte de eleitores do Paraguai para o Brasil. Basicamente, a gente formou equipes para mandar para cidades da região, né? Medianeira, Matelândia, Santa Helena e Itaipulândia. E essas cidades receberão equipes específicas com delegados, escrivães, para lavrar todos os autos referentes às suas áreas. Aqui em Foz do Iguaçu e Santa Terezinha, nós designamos também diversas equipes que circularão durante todo o dia, estarão já de prontidão a partir de amanhã, e um efetivo também reforçado na Ponte da Amizade para orientar os brasileiros que vêm do Paraguai para votar. O que a Polícia Federal vai coibir no sentido, por exemplo, na Ponte Internacional da Amizade? Na Ponte Internacional da Amizade, o trabalho é mais específico em relação ao transporte irregular de eleitor. É um crime que é inafiançável, que nos preocupa muito, porque muitas pessoas até de uma certa boa-fé aceitam esse tipo de transporte pago por outras pessoas, porém é proibido. Então, o nosso trabalho é mais no sentido de orientar, advertir as pessoas, evitar flagrantes, né? Mas se for flagrado alguma pessoa aqui com esse transporte irregular, certamente será preso. Agora, todos os flagrantes em termos de crime eleitoral serão trazidos aqui para a Polícia Federal? Sim, todos os flagrantes são de alçada federal, né? Da Polícia Federal, atribuição nossa, os flagrantes relacionados a que deverão ser feito o auto de prisão em flagrante serão trazidos aqui para a delegacia. Os flagrantes que são de crimes de menor potencial ofensivo, aqueles cuja pena vai até 2 anos, não ultrapassem 2 anos, eles serão levados para o Fórum da Justiça Estadual, porém será lavrado por um delegado de Polícia Federal. É só uma logística. Vai direto para o Fórum os crimes de menor potencial ofensivo e os crimes que sejam flagrante virão aqui para a delegacia. O que seriam, por exemplo, os crimes de menor potencialidade? Os crimes de menor potencial ofensivo basicamente são aqueles que a pena máxima não ultrapasse 2 anos. Esses crimes eles têm um rito diferenciado, não é lavrado um flagrante, é lavrado um termo circunstanciado. No caso eleitoral, os próprios juízes e promotores eleitorais eles já ficam no fórum e todo o trâmite é feito ali. É lavrado o TC, o promotor já faz uma espécie de transação com a pessoa, com o acusado. Se a pessoa aceitar e o juiz aceitar, tudo é resolvido por ali mesmo. O auto de prisão em flagrante ele já é um ato mais complexo, a pena não cabe, não dá para fazer essa transação por conta da pena, são crimes cuja pena máxima ela é superior a 2 anos. Aqueles que foram flagrados, foram trazidos para cá, vão ser levados para, vão ficar aqui na delegacia mesmo ou vão ser levados para a 6ª Subdivisão? Em princípio vão ficar aqui na delegacia para posteriormente a gente encaminhar. Para a CBN Foz, Eli Silva.